agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Estamos de volta aqui na Rádio Antena Web para lhe fazer companhia durante 30 minutos e trazer-lhe novamente aqueles fados que não vai esquecer. Tenho a certeza que vai gostar de ficar connosco. Por isso, já sabe, tem só bons motivos para continuar na nossa companhia. Vamos deixar-lhe aqui também os contactos para onde pode pedir o seu fado. Em geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em www.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade, peça o seu fado. Vamos ficar com três grandes bonitos fados. Velhinho Parque Meyer, fado trazido por Alice Maria. Logo depois ficamos com Vestida de Madrugada, fado de Carlos do Carmo. E terminamos com Andas-te a Vingar, na voz de Fernando Farinha. São estes os três grandes fados que abrem assim este nosso regresso do programa Diga Lá ao Senhor Fado neste ano de 2011. Antes de pôr o nosso fado a tocar para si, já sabe, desejo-lhe um ano repleto de grandes momentos, um ano muito especial, que apesar de todas as dificuldades, tenha também força para vencê-las. Vamos então ao fado. Daqui a alguns instantes estou de volta para falar mais consigo. Fico por aí e até já. Parque Meyer, meu amigo, Lisboa anda alvoroçada, pois querem correr contigo, de onde ri a gargalhada. Dessa feira da alegria, é o doutor a geração, disse-o que sentia lá dentro do coração. Velhinho Parque Meyer, falam que vais acabar, querem fazer-nos sofrer e ver Lisboa a chorar. Velhinho Parque Meyer, coração de uma cidade, podes um dia morrer, mas viverás na saudade. Por ti passaram artistas que puseram toda a chama em comédias e revistas que lhes deram tanta fama. E à boêmia abogazada, a troco de alguns cobres, fizeste a vida animada juntando ricos com pobres. Velhinho Parque Meyer, falam que vais acabar, querem fazer-nos sofrer e ver Lisboa a chorar. Velhinho Parque Meyer, coração de uma cidade, posso de morrer, mas viverás na saudade. Velhinho Parque Meyer, coração de uma cidade, posso de morrer, mas viverás na saudade. Da tristeza do mar, esta vida em desejo, muitos beijos no sol beijo, que nunca cheguei a dar. Esta vida em desejo, beijos no só beijo, que nunca cheguei a dar. A esperança é já amargura, viver é quase loucura, na saudade dos teus braços. Sinto que vives em mim princípio do fim, que a vida faz em pedaço. Sinto que vives em mim como o princípio do fim, que a vida faz em pedaço. Vão procurar-te, tenho medo de encontrar-te no amanhã que começa. Numa outra esperança perdida, como se fosse outra vida, que quer morrer mais depressa. Outra esperança perdida, como se fosse outra vida, que quer morrer mais depressa. Diga lá ao Senhor Fado. Telefono para ti, tu não atendes. Se sigo os passos teus, foges de mim. Noto meu coração, não compreendes. Ou tens um certo orgulho em seres assim. Eu sei que amaste alguém que te não quis e que sofres talvez de arrependida. Mas por teres sido um dia tão infeliz não quer dizer que o seja toda a vida. Tu andas-te a vingar do mal que alguém te fez, alguém que te enganou, que amaste e te deixou sem pena nem porquê. Andas-te a vingar, mas crê que sou capaz de sofrer teu rancor, a dar-te o mesmo amor que a esse alguém tu dás. Foge ao passado e vive o teu presente, sem duvidares do muito que eu te dou. Não me queiras pagar tão cruelmente na moeda que o outro te pagou. Que importa teres sofrido uma traição daquele a quem amaste com fervor. Não é renunciando ao coração que alguém pode vingar um falso amor. Tu andas-te a vingar do mal que alguém te fez, alguém que te enganou, que amaste

sonho a soluçar, faz de nós afugentar a ideia da própria morte. Mata a dor, mata a tristeza, o fado é bendita reza dos desgraçados sem sorte. Tem tal choro e mágoa tanta quando canta na garganta de quem canta amargurado, que o refúgio preferido para quem viver dolorido está na doçura do fado. Pode muita coisa mudar, mas mudar os ponteiros do relógio nós não podemos. E por isso chegamos ao fim da nossa primeira emissão deste ano de 2011. A nossa primeira emissão desta semana também. Já sabe que vamos embora por hoje, mas amanhã estamos de volta aqui no seu programa para mais 30 minutos dedicados ao nosso fado. A nossa segunda edição terminou, mas nem por isso vai deixar de ouvir fado. No Canal 2, ao sábado e ao domingo, tem sempre 30 minutos por cada dia de mais a alma portuguesa deste tesouro tão nosso. A Catedral do Fado está de volta no Canal 2. Por isso, já sabe, conto consigo também por lá para ouvir grandes fados. Já sabe que pode fazer o seu pedido através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então na nossa box de comentários em www.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade e amanhã estou de volta para mais Diga lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português, aqui na sua Rádio Antena Web. Fique bem e até amanhã. Fado. alguém foge, por mais forte, ao destino que Deus dá. Fado amigo que és meu norte e eu desabafo.